offre 4 baguettes pour seulement 3 euros. L'atelier Papille, c'est aussi une restauration gourmande et variée. Savourez nos plats chauds, sandwichs, salades fraîches ou pizza. L'atelier Papille, au 73 rue André Bessot, sur la Nationale 20 à Fleury-les-Aubrais, en face de Norisco Polytechnique, ouvert tous les jours de 6h30 à 20h. Pour votre santé, bougez plus. RPG International, professionnel du voyage près de chez vous. Voyage à faire, personnel, vacances, transport spécialisé en liaison aéroport. Location de chauffeurs avec ou sans voiture, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Nos chauffeurs sont à votre service en français, anglais, portugais et espagnol. Simplifiez-vous, la vie est réservée chez RPG International. Par mail à rpg.international@orange.fr. Par téléphone au 02 38 62 64 79 et sur le site www.rpg-international.fr. Com RPG Internacional pode viajar todos os dias, noite e dia, sabendo que RPG significa R de rápido, P de prioritário e G de garantia. Contacte já 02-38-62-6479 ou por e-mail rpg.internacional@orange.fr. Saiba mais no nosso site www.rpg-internacional.fr. Le message qui suit est de haute importance. Posez-vous, détendez-vous. Et maintenant, écoutez. La fête des saints populaires de Radio Arc-en-Ciel est de retour. Le samedi 6 et le dimanche 7 juillet. Au parc de Lignerolles, à Fleury-les-Aubrais. Pour cette nouvelle édition, nous avons sélectionné pour vous des artistes de différents styles musicaux. La soirée du 6 juillet démarre avec Bonjour aux amigos de Porto, suivi du DJ Frankie, puis le groupe Capa Negra. Et pour la première fois à Orléans, la jeune artiste Danielle Henrique. Le dimanche 7 juillet, nous vous proposons un après-midi dansant avec le groupe Fréquence pour la première fois à Orléans. Ensuite, la scène du parc de Lignerolles accueillera les artistes suivants. Carla Blondi. Ruizinho do acordeão. Os maravilhas. Mãezinha, és a nossa luzinha. Nunca serás sozinha. Estaremos sempre contigo. Oh, nossa mãezinha. Teresa Carvalho. Oh, comadre Maribenta, seu garoto está melhor. O mal não é tão forte que o faça estar pior. Oh, comadre Maribenta, seu garoto está melhor. O mal não é tão forte que o faça estar pior. Gabi Fernandes. Porquê que tu Le dimanche matin, en fin de matinée, nous aurons Os Bombos, Os Amigos de Portugal pour égayer et réveiller notre fête. You got me in love. Non, non, non, on n'a pas oublié. Les Combs et Beves seront bien évidemment des éléments incontournables pour la réussite de cette fête traditionnelle portugaise. Plusieurs restaurateurs seront présents pour vous proposer une large variété de spécialités culinaires. Alors, venez nous rejoindre pour vous restaurer dès le samedi soir et le dimanche toute la journée. C'est de tradition et Radio Arc-en-Ciel ne brisera pas cette tradition. Fin des festivités vers 19h avec l'intervention d'Os Bombos aux Amigos de Portugal. Deux jours de fête, de convivialité, de bonne humeur, dans un cadre verdoyant. En bref, Si vous souhaitez vous amuser, faire la fête, danser entre amis, en famille, la fête incontournable de l'agglomération orléanaise se déroulera le samedi 6 et le dimanche 7 juillet au parc de Nirol à Fleury-les-Aubrais. Et on compte sur vous. Une organisation Radio Arc-en-Ciel. La vie belle sur Arc-en-Ciel Orléans. Muito boa tarde a todos e a todas. Eu sou a Glória na Rádio Arco-Íris 96.2. Ora, sejam muito bem-vindos à minha emissão das 14 às 16. Pois cá estou eu, com boa disposição para todos vocês e bem disposta para passar o melhor das músicas portuguesas aqui nos estúdios da Rádio Arc-en-Ciel. Ora então, sejam muito bem-vindos à minha emissão. Espero que vocês deste lado também tenham estado todos bem de saúde. Eu depois de umas férias um bocadinho prolongadas, mas pronto, é, tem que ser assim. Agora dá-me para assim, pronto. Mas cá estou eu, novamente, para vos passar o melhor da música portuguesa. Ora então, para quem está a tomar o seu café, um ótimo café. Para quem vai em viagem, uma ótima viagem. E para quem está a trabalhar, seja qual o local de trabalho, um ótimo trabalho. E vamos, fico muito feliz por estar aqui com todos vocês, aqui nos estúdios da Rádio Arc-en-Ciel. Então, vamos passar Carlos Soutelo, Entrei na Casa de Deus. Fiquem bem, até já. mundo tem. Um jovem falhado, todo armadilhado, que não quer o bem. Os grandes chefões mandam os aviões e rebentam em guerra. A criança a pagar, afogada no mar, com os erros da terra. Entrei para rezar na casa de Deus, para o mundo mudar e o homem acalmar debaixo dos céus. Pedi compaixão pela criança com fome, que morre afogada no mar, enganada pelo erro. Que amaste e o homem falhou, não seguiu tua luz e pregado na cruz com ódio te matou. Eu peço a rezar que não volte a falhar, traz ao mundo união, que a criança sorria de noite e de dia com amor e pão. Entrei pela criança com fome, que morre afogada no mar, enganada pelo erro do homem. Muito bem, são 14 horas e 14 minutos e 42 segundos aqui nos estúdios da Rádio Arcanciel 96.2. Obrigado por a vossa preferência de estar na companhia da vossa rádio. Ora então, vamos ficar com Jorge Ferreira, Não há amor como o primeiro. Isso é que é verdade, para quem souber dar o valor. Ora então, eu vou dedicar esta música a todo o auditório da Rádio Arcanciel, a todos os animadores, para os 33 fundadores da nossa Rádio Arcanciel e para todas aquelas pessoas que estão à escuta da minha emissão e para o nosso Florentim, amigo que nos grava as nossas emissões. Ora então, eu à volta das 15 horas vou dar a minha receita da culinária para própria para a nossa época. Ora então, fiquem bem, até já. para o seu grilo, toda a noite me consola. Lá em casa tenho um grilo, bichinho de estimação. É o grilinho da bem-vinda. É o grilinho do João. Lá em casa tenho um grilo, bichinho de estimação. É o grilinho da bem-vinda. Seu grilo, toda a noite me consola. Lá em casa tenho um grilo, bichinho de estimação. É o grilinho da bem-vinda. É o grilinho do João. Lá em casa tenho um grilo, bichinho de estimação. É o grilinho da bem-vinda. Fiquem bem, até já. São João, santo bonito, bem bonito que ele é, bem bonito que ele é, com os seus caracóis. Sur Arc-en-Ciel Orléans. caminho, há boa comida sobre a mesa, o arroz de rabulho e cozido à portuguesa. Ao longo dos anos, tradições serão mantidas e as nossas alegrias para sempre serão vividas. Viva Portugal! Muito bem, viva Portugal, porque estamos todos muito felizes por a nossa seleção ser campeonatos. Ora então, vou passar aqui uma dança dos portugueses, porque nós ontem foi tudo a pular à noite quando soubemos que a nossa seleção foi campeão. Ora então, para todos aqueles, para todos os portugueses que estão à escuta da minha missão, vai ser da minha parte para o Rui de Brito, para o Sr. Rui, que é colega de trabalho, para o Sr. João e para o Sr. Casimiro, que acho que estão todos juntos a trabalhar. Ora então, para eles, uma boa continuação de uma boa tarde na companhia da Rádio Arc-en-Ciel. Ora então, fiquem bem, até já.

está quase a querer chover. Se pode, venha ajudar. Se não pode, venha ver. Tenho centeio na eira e está quase a querer chover. Se pode, venha ajudar. Se não pode, venha ver. Tenho centeio na eira, quem me dera ver malhado. Está quase a querer chover. Está o céu e no lado. Está o céu e no lado. Ora chove, ora faz sol. A malhada está marcada. Ai, venha me ajudar se pode. Nas pontas, outros vão malhar o meio. Convidei-o para a malhada do centeio. Alguns vão malhar nas pontas, outros vão malhar o meio. Quem o centeio na eira, quem me dera ver malhado. Está quase a querer chover. Está o céu e no lado. Está o céu e no lado. Chove, ora faz sol. A malhada está marcada. Ai, venha-me ajudar se pode. A malhada já acabou. Vem a noite, vai o dia. Vamos lá ao cantador. Vamos para a Romaria. A malhada já acabou. Vem a noite, vai o dia. Vamos lá ao cantador. Vamos para a Romaria. Quem o centeio na eira, quem me dera ver malhado. Está quase a querer chover. Está o céu e no lado. Está o céu e no lado. Ora chove, ora faz sol. A malhada está marcada. Ai, venha-me ajudar se pode. Já terminou a malhada. Obrigado pela ajuda. Agradeço ao Senhor, ai, por ter parado a chuva. Já terminou a malhada, obrigado pela ajuda. Agradeço ao Senhor, ai, por ter parado a chuva. Quem o centeio na eira, quem me dera ver malhado. Está quase a querer chover. Está o céu e no lado. Está o céu e no lado. Ora chove, ora faz sol. A malhada está marcada. Ai, venha-me ajudar se pode. Tenho centeio na eira, quem me dera ver malhado. Está quase a querer chover. Está o céu e no lado. Está o céu e no lado. Ora chove, ora faz sol. A malhada está marcada. Ai, venha-me ajudar se pode. Ora, muito bem. Ora, são 14 horas e 43 minutos. Como o tempo passa a correr. Ora, então, como estamos nas alturas de beber vinho, agora com as sardinhas, na altura do São João, não é? É isso que nós gostamos. Ora, então, vamos ficar aqui com esta linda música para todas as sogras. A minha sogra gosta de vinho. Fiquem bem. Até já. Maduro ou verdinho, é uma perna que tem caído para o chão. E a minha sogra Bom, vou ter que passar outra porque esta não quer andar. Ora então, fiquem bem, até já. Sexta-feira o fim de semana chegou, e aqui à beira o baile já começou. Rapaziada, vamos curtir, sou eu que pago, vos mandei vir. Esta rodada, outra a seguir, mas não beber até cair. Tenham na cama e juizinho, porque temos de conduzir. Venha mais outra. Vida bela, temos que aproveitar, porque amanhã não sei se vamos cá estar. Por isso, amigos, vamos curtir, beber uns copos e fazer rir. Olhar para a frente, não desistir, sempre de pé, nunca cair. Somos latinos e temos fama, de meio mundo descobrir. Por isso, amigos, não vá para a cama, vai ser toda a noite, sempre de roda no ar. Eu vou sair, nem que eu tenha que apanhar. Hoje vai ser toda a noite, sempre de roda no ar. Eu vou sair, nem que eu tenha que apanhar. Hoje vai ser toda a noite, sempre de roda no ar. Eu vou sair, nem que eu tenha que apanhar. Hoje vai ser toda a noite, sempre de roda no ar. Vai ser toda a noite, sempre de roda no ar. Eu vou sair, nem que eu tenha que apanhar. Hoje vai ser toda a noite, sempre de roda no ar. Eu vou sair, nem que eu tenha que apanhar. Hoje vai ser toda a noite, sempre de roda no ar. Eu vou sair, nem que eu tenha que apanhar. Hoje vai ser toda a noite, sempre de roda no ar. Ora, muito bem. Então eu tenho aqui uma senhora que me ligou do sul-oeste de França, que é Maria Isabel. Muito bem, muito prazer em ouvi-la e muito obrigado por estarem atenta à nossa Rádio Arcancel 96.2. Então ela pede uma música para todos os locutores que fazemos a rádio, pois sem nós a rádio não é rádio. Ora então, ela, vou passar aqui uma musicazinha, a meu gosto, que é Vinho Verde. Vinho Verde, porque somos todos de Portugal, sabemos bem apreciar os nossos vinhos verdes. E como estamos na altura de São João, é para todos nós, licutores, do parte da senhora Dona Maria Isabelle. Muito obrigada por estar na nossa companhia da Rádio Arcancel 96.2. O meu muito obrigado. Fiquem bem, então, até já. Ninguém na rua na noite fria, só eu e o luar.

agora é muito bem, 14 horas e 57 minutos, aqui nos estúdios da Rádio Arcancel 96.2. Ora então, da parte de Maria Isabel, aquela senhora que me ligou do sudoeste de França, ela pede uma música para o nosso locutor Gemiro da Silva, que vai estar amanhã com todos nós aqui das 9 ao meio-dia. Ora então, para ele, vou-lhe passar uma música a pedido dessa senhora Maria Isabel, Berto Leal, Cachopa Se Quer Ser Bonita. Ora então, assim é que é. Ora, fiquem bem, até já, na companhia da vossa Rádio Arcancel. Até já. Muito bem, 15 horas, cá está na minha hora da receita. Até estou morta por falar, por dar a minha receita, porque estamos prestes a chegar ao dia de São João. Bom, mas na véspera é quando nós preparamos aquelas boas sardinhas, que é uma altura muito boa de sardinhas, é quando é o São João. Santo António, mas as de São João sempre são melhores. Já são mais gordinhas, mais, cada vez melhor. Ora então, vamos pegar com... Acho que não valerá a pena, mas aqui, não sei, comprar sardinhas congeladas. Mas se for congeladas, pronto, tenho uma maneira de preparar, deixá-las estar mais ou menos congeladas, quase até à altura, tirá-las uma meia horinha antes da arca, de onde estiver, congeladas, antes de as preparar. E se for frescas, também é tudo na hora. Deitamos o sal, tanto às congeladas como... às frescas, na hora de as pôr a grelhar. E temos também aqueles bons pimentos gordinhos, vermelho, verde, amarelo, como vocês quiseram, ao vosso gosto. Bem grandinhos, que é para dar mais rendimento quando for a preparar. Então ponha assar ao lado das sardinhas, não é? Pegamos num teixinho e pomos lá batatas partidas a meio, bem lavadinhas, não é? Pode ser com a casca, pode ser sem casca, como vocês preferirem, tiverem o seu gosto de comer. Então, as sardinhas depois de assadas, não é? Como toda a gente sabe, numas boas brasinhas ou num grelhador à luz. Também dá, quem não tiver grelhador de carvão, de brasa, vai grelhar à luz, se quiser, ou até pode fritá-las, como vocês tiverem o gosto e preferir e puderem. Pronto, e é assim, quando elas estiverem bem grelhadas, não é? Os pimentos, faz aquela seladinha com um bom pimento, deita um dentinho de alho depois de partido, assada, não é? Deita para uma terrina e então vão tirar aquela pelezinha que está queimada, não é? Queimada não, assim mais ou menos. Vão limpá-los e partir aos bocadinhos e deita até um bocadinho de alho, azeite, a gosto. Vocês sabem. Eu estou a dar a minha dica, mas vocês bem sabem, que eu sei que os portugueses sabem muito. Muito bem. São todos uns bons profissionais, mesmo na cozinha, em todos os setores, aonde se encontra. Muito bem. E pronto, esta é a minha receita. Acho que, espero, desejo que tenham um feliz dia, véspera de São João, e um feliz dia de São João. Que tudo corra bem, com aquele vinho tinto verde, ou maduro, como preferir, branco, bem fresquinho, bem congeladinho, o branco convém ser muito bem fresco. E depois até pode ter um bocadinho de chá no fim, não é? Um bocadinho de bagaço, também, faz bem quando se comem sardinhas, não é? E um bocadinho de bagaço para acompanhar no fim. Beber para ficarmos, fazer bem a digestão. Espero que tudo corra bem, da melhor maneira, com calma, com amor e com carinho. Ora, é muito um feliz São João para todos. Esta é a minha receita e vamos ficar com uma boa disposição e a boa música portuguesa aqui na Rádio Arcanciel, a vossa companhia. Até já. Vamos à música. teus braços pernoitar. Prometo que ao amanhecer, a luz do sol me seguirei em minha boca. Teu sabor jamais esquecerei. Fica comigo esta noite, somente hoje te recordar. Sentir o gosto dos teus beijos em teus braços. Ora, muito bem, 15 horas e 8 minutos e o tempo passa a correr, não é? Ora, então, eu tenho aqui uma dedicatória da parte do Sr. Gemiro para a Sra. Maria Isabela, aquela senhora que há um bocado pediu as músicas, para ele também e para todos os animadores. E então vou-lhe passar aqui uma Amália Rodrigues, a Amália Rodrigues, amanhã de manhã. Para essa senhora, com muito amor e carinho daqui dos estúdios da Rádio Arcanciel, que está sempre à nossa escuta. Ora então, fiquem bem, até já. Que medo que me achasses feia. Acordei tremendo, deitada na areia. Mas logo os teus olhos disseram que não. E o sol penetrou no meu coração. Mas logo os teus olhos disseram que não. E o sol penetrou no meu. Vi depois numa rocha uma cruz e o teu barco negro dançava na luz. Vi teu braço acenando entre as velas já soltas. Dizem as velhas da praia que não vão. Estás sempre comigo. Eu sei, meu amor, que nem chegaste a partir. Pois tudo em meu redor me diz que estás sempre comigo. No vento que lança areia nos vidros, na água que canta, no fogo mortiço, estás sempre comigo. Eu sei, meu amor, que nem chegaste a partir, pois tudo em meu redor me diz que estás sempre. Muito bem, então são 15 horas e 16 minutos aqui no estúdio da Rádio Calcel 96.2. Ora então, vamos ficar aqui com o nosso Joaquim Sena, que vai dedicar esta música, Mãe Querida Eu Te Agradeço, que é Maria Antónia Dias, e para todas as mães que estão à escuta, espalhadas pelos cantos do mundo, e aquelas que estão à escuta, principalmente à escuta da minha emissão da Rádio Arcanciel. Ora então, Joaquim Sena, minha querida mãe, que é para a mãe dele, também, primeiro, Antónia Dias, e para todas as mães que nos escutam. Ora então, fiquem bem, até já. Sempre no meu caminho, me proteger. sempre na minha vida a me ver sorrir. Sempre que estou a sofrer, vens e acalmas a dor. Não há ninguém neste mundo que reze por mim com tanto amor. Obrigado, mãe querida. Eu nunca te esqueço, eu te agradeço por me dares a vida. Estava sozinho, saí de casa. Estrada fora, sem nada para fazer. Entrei num bar, tu também chegaste. E sem ideia do que ia acontecer. Quando te vi, estavas tão linda, tão sensual. Com os olhos a brilhar, olhei para ti. Me apaixonei, fiquei louco por ti. E agora eu quero mais. Ai, ai, ai, ai. Vou roubar-te um beijo. Ui, ui, ui, ui. Quero-te só para mim. Ai, ai, ai, ai. É tão grande o desejo. Ui, ui, ui, ui. Eu faço tudo por ti. Ai, ai, ai, ai. Vou roubar-te um beijo. Ui, ui, ui, ui. Quero-te só para mim. Ai, ai, ai, ai. É tão grande o desejo. Sozinho, saí de casa. Estava fora, sem nada para fazer. Entrei num bar e também chegaste. E sem ideia do que ia acontecer. Quando te vi, estavas tão linda, tão sensual. Com os olhos a brilhar. Segura. Olhei para ti, tu sorriste. E sem demora, convidei-te para dançar. No Funaná, fizemos assim. Ui. Ai, ai. Me apaixonei, fiquei louco por ti. E agora eu quero mais. Ai, ai, ai, ai. Vou roubar-te um beijo. Ui, ui, ui, ui. Quero-te só para mim. Ai, ai, ai, ai. É tão grande o desejo. Ui, ui, ui, ui. Eu faço tudo por ti. Ai, ai, ai, ai. Vou roubar-te um beijo. Ui, ui, ui, ui. Quero-te só para mim. Para mim é mais. Ai, ai, ai, ai. É tão grande o desejo. Ui, ui, ui, ui. Eu faço tudo por ti. Ai, ai, ai, ai. Vou roubar-te um beijo. Ui, ui, ui, ui. Quero-te só para mim. Ai, ai, ai, ai. É tão grande o desejo. Ui, ui, ui, ui. Eu faço tudo por ti. Ai, ai, ai, ai. Vou roubar-te um beijo. Ui, ui, ui, ui, ui. Quero-te só para mim. Muito bem, 15 horas e 30 minutos, assim é que é. Ora então, da parte de Maria Isabela, da senhora Dona Maria Isabela, que quer que eu escolha uma música, vou escolher aqui uma música para todos nós. Ora então, para todo o auditório, para todos os animadores, para todos os lares do mundo, que é todas, para todas as famílias, que assim é que é. Padre Zezinho, que para todas as famílias esta música é muito bonita para todos nós. Ora então, meu muito obrigado para a senhora Maria Isabela por ter que uma música da minha parte para mim mesmo, que ela quis que eu pusesse, e para todo o auditório, para todas as famílias espalhadas pelos quatro cantos do mundo. Padre Zezinho, até já, fiquem bem. Que nenhuma família termine por Muito bem, ora então nós na companhia da Rádio Arcancel vamos até Paris. Senhor João, que pede uma música que vou passar para sua esposa, seus filhos, seus netos e todo o auditório da Rádio Arcancel, para todos os animadores e para todas as pessoas que o conhecem. Ora então, Micael, vamos ficar com Micael da concertina Eu Não Perco a cabeça, o controle, não perdo o controle, assim é que é. Ora então vamos escutar, fiquem bem, até já. Estou preparados. Voltei assim, sem demora. Se fosse tua mulher, punha as malas fora. Minha mulher já estava a dormir. Então lá fui eu pela calada e só voltei bem de madrugada. Tudo ansioso para ver a atuação. Eu com a gaita ao peito para animar o bailão. A malta alegre com os braços no ar dançaram toda a festa sem parar. Os meus amigos iam me chamar à razão por não lhe ter dito nada. Já ouvi um sermão e um deles disse assim, sem demora, se fosse tua mulher, punha as malas fora. Sempre pronto a animar a mulherada. O Miguelito dá o fome. Eu não perco o controle. Com a gaita afinada, eu estou sempre pronto a animar a mulherada. Ora, é muito bem, 15 horas e 20 e 40 minutos. Estou a 20 minutos da fim da minha missão. Assim é que é. Ora então, vamos ficar com o nosso saudoso Roberto Leal. Somos todos campeões, é verdade. Todos nós portugueses somos campeões. Seja qual a nossa atividade, futebol, tudo aquilo que nós fazemos, somos campeões. É assim mesmo. Roberto Leal, para todos aqueles que estão à escuta da minha emissão e para os que não estão tão bem. Ora então, uma continuação de uma boa tarde na companhia da Rádio Arcanciel. Ora então, campeões de Portugal, até já. É hoje e amanhã, é sempre Portugal. A gente quer. viver, tem que saber viver. A vida é um jogo afinal, que a gente quer vencer, que a gente quer vencer. É hoje e amanhã, é sempre por ligar. A gente quer a seleção na final. Muito bem, 15 horas e 48 minutos. Ai, ai, ai, que estou quase a acabar. Ora bem, vamos cá com Maria Lisboa. Maria vai com todos, que é da minha parte para Mano de Arujo, para seu marido, seus filhos e toda a sua família. Ora então, e para seu patrão, que gosta muito, acho que, de ouvir as nossas emissões, e para todas as suas colegas de trabalho. Ora então, vamos escutar Maria vai com todos, para Mano de Arujo. Ora, fiquem bem. Até já. Se pensas que eu sou mulher atrevida, estás enganado, pois não sou assim. Bye. trabalho a semana inteira e à segunda-feira custa levantar. Trabalho a pensar na hora de ir embora para descansar. À terça perco a cabeça, ninguém me aparece que me vão zangar. Nunca mais chega a sexta para ir para a festa para dançar. Nunca mais chega a sexta para ir para a festa para dançar. Essas mãos no ar, bolos a cantar, isto é que é vida. Hoje já sextou e agora eu vou encher a barriga. E amanhã talvez saia outra vez para a Romaria. No domingo então vai mais um baile para a despedida. É que é vida. Hoje já sextou e agora eu vou encher a barriga. E amanhã talvez saia outra vez para a Romaria. No domingo então vai mais um bailão para a despedida. Essas mãos no ar, bolos a cantar. Isto é que é vida. Hoje já sextou e agora eu vou encher a barriga. E amanhã talvez saia outra vez para a Romaria. No domingo então vai mais um bailão para a despedida. Essas mãos no ar, bolos a cantar. Isto é que é vida. Hoje já sextou e agora eu vou encher a barriga. E amanhã talvez saia outra vez para a Romaria. No domingo então vai mais um bailão para a despedida. No domingo então vai mais um bailão para a despedida. Jogar o ioiô, já toda a gente o joga com perfeição. Dá-se um elozinho e mete-se num dedo só. Olha, faz-te assim e ele acaba inteiro à mão. E a minha prima pediu que lhe ensinasse. Olha, a fazer de baixo para cima. Pois isso a mim nada me deve custar, ainda para mais sendo ela a minha prima. Ora, toma o ioiô e mete um dedo só. Ora, toma o ioiô e mete um dedo só. Ora, toma o ioiô e mete um dedo só. Ora, toma o ioiô e mete um dedo só. Pois é, pois é. E assim estou a chegar ao fim da minha missão. Espero que tenha sido do vosso agrado. Comigo foi um grande prazer estar na vossa companhia. Espero que tenham todos uma continuação de uma boa tarde e um bom fim de semana de São João. Tudo a correr por melhor. Ora, vamos ouvir mais um bocadinho de música. Até já. Que eu lhe dava essa pequena lição. Se fosse ao sábado, era uma lição extra, só para ela julgar mais com perfeição. Mas certo dia eu fiz que me fui embora. gosto e ioiô e não lhe dei a lição. Depois cheguei lá, passado mais de meia hora, lá estava ela com outro ioiô na mão. Ora toma o ioiô e mete um dedo só. Ora toma o ioiô e mete um dedo só. Ora toma o ioiô e mete um dedo só. Ora toma o ioiô e mete um dedo só. Muito moderado para Mode ter um bom fim de semana com muita alegria, muita paz e muita saúde. E assim me despeço, até para a semana, se Deus quiser, com o hino de Portugal por todos nós. Ora então, fiquem bem, até já. Um bom São João e até para a semana, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Ainda nesta sessão.